3938. 1935, boa noite. 1935. Corre, gol 1398. 1398, é o número 2 para pouso. Continue aproximação no 0,80 graus, 1129. Informarei pista livre no 398. 98 aguardando. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17, Romeu Papatango. Oi, Salvador, boa noite, 352 no meio, no ponto de espera da onda zero, pronto. Mantenha o ponto de espera 52 no meio. Mantendo o ponto de espera 52 no meio. No meio, terá condições de decolar de imediato, contorno logo liberado da pista? Afirmativo. Ali mantém inicialmente, guardando pista livre, 5-2 no meio. Ali mantém, 5-2 no meio. São 3662 no solo às 22 horas, libera a direita, chame solo 1219. 319, até já. Até já. Padrão, boa noite, 3662, retorna 3662, táxi via Alfa, última esquerda, India Gate 03. Alfa, última esquerda na Índia pro 02 do 3662. É 03 o gate. Vou confirmar no 03, me perdoa. Correto. Mantenha a posição, aguarde instruções. Romeu Papatango. 1398, vento 80 graus com 8 nós. Tem pouso autorizado. Pistão 0 no 398. Lembre, pouso no 398. Felipe 52 no meio, decolou 02. Chame controle em 11935. Boa noite. 11935, Felipe 52 no meio. Salvador. Encontrei o Salvador, boa noite, trip 2, 52 no meio, decolar na sua escuta. Boa noite, trip 52 no meio, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. Tente 190, saída PUCA, trip 52 no meio. Certo, ok? Tá bom, a gente informa aqui para o inferno. Pronto. Romeu Papatango, livre decolagem, pista no 7, vento uma centena com 10 nós, Romeu Papatango. 1398, seu solo foi 03, chame solo 1219, primeira direita. 1219, chamará, 1398. Controle. Decolou de Ondina para Salvador, está na linha do litoral, mantendo 110. acionado 0107 com 04 a bordo. Sente Guardião 07, prossiga visual de retorno a Salvador, Guardião 07. Prossiga visual para Salvador, Guardião 07. Guardião 07, Salvador, operação visual, QNH 1010. QNH 1010, Guardião 07. Papatango decolou 04, curva esquerda, linha do litoral, reporte passando através, cabeceira 28, Romeu Papatango. Papatango decolando 07, curva esquerda, reportará no cruzamento do campo, Romeu Papatango. Romeu Papatango, no través da cabeceira 28 no litoral. Salvador, voo 1613 no 06 para o pushback de estacionamento. 1613, autorizado no gate Belburgo, puxa, porta de táxi. Autorizado, reportar ataque, 1613. 1398, autorizado ingresso via Juliette para o portão 4. Juliette para o 4, voo na 398. Controle, o Guardião 07 está um travete para o Açu. Guardião 07, chame Torre, Salvador em 198 decimal 6. 198 decimal 6, o Guardião 07. Vai passar 180, gol 985. Primativo, gol 885, chame Centro Recife em 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1. 3325251, gol no 885. A intenção é seguir para o pátio 3, se autorizado. Direto para o GAER, confirme. Pátio 3. Pátio 3, linha do litoral e reporte no travesso. O Guardião 07, mantendo a linha do litoral, reporte no travesso do pátio 3. Manterá a linha do litoral, reportará no travesso o Guardião 07. 36. Prossiga. No... na ponte 5 para puxa estacionamento, senhor. No 5 está autorizado a reporte para o táxi. Assim eu farei, obrigado. do Guardião 07, estamos para Bay Sul, mantendo a linha do litoral. Continue na linha do litoral, Guardião 07. Aguarde para girar para o Pátio 3. Manterá a linha do litoral, guardará para girar o Guardião 07. Guardião 07, qual o motivo do pouso no Pátio 3? Desembarque do passageiro. Ah, ok, é que normalmente eu vejo seu voo pro Graer, agora pro Pátio 3, sente. Continua na linha do litoral. Até na linha do litoral, Guardião 07. Senar 6310. Senar 6310, complete aproximação, chame Torres, Salvador em 198, decimal 6. 286, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou chamar 6310. 6310, boa noite, continue a aproximação no zero, vento de uma centena com 10 nós, 6310. Mantenha, chamará para o posto 6310. Oi, o Guardião 07 prossegue, cruzando o eixo 17. Guardião 07, mantenha a linha do litoral para o Travessu. No Travessu eu vou lhe autorizar aproximar para o Pátio 13. É possível manter a linha do litoral e aproximar pelo Travessu? Afirmativo. PSQNH 1010. 1010, Dono Pérez, desce o dia para o Bono 404. Seu Papa tem um controle? Voo 6113, está pronto para o TAS, POB 133, autonomia de 4 horas, alternativa Campinas. Sul 33, 4 horas, Campinas. Copiado, autorizado para o seguir o táxi Juliette Alfa, ponto espera torre 18, decimal 62. Juliette Alfa, no ponto espera torre 18, 62, é o nome 6113, obrigado, até logo. Era no Travessu, no Pátio 3, do Guardião 07. O 07 aproxima para o Pátio 3. Reporte no solo, vento 90 graus com 10 nós. Evite sobrevoar os taxiways e este setor aqui próximo ao terminal. Aproxima direto para o Pátio 3. Observe e fique atento às luminárias, aos postes de luminária daquele pátio. Acuse no solo, vento de 90 graus com 8 nós. Mantinho Guardião, já livrando o litoral, prosseguindo direto para o pátio, ciente das luminárias. Chanel 6310, tem pouso livre no 0, 90 graus com 09. Livre pouso, Chanel 6310. Aperto Luno 7, decolada 10, curva direita, gole o cito, aciona 5075, controle 1935, é o TAN 3561. Neste posicionamento táxi. Já está pronto, o 3561. No 8 está autorizado, puxa para o táxi. Reporta táxi, 3561. Solo 5836, 134, 1320, Salvador para o táxi. Sobrevoos de aeronaves, como recomendada. Cruze no solo, vento 90 graus, 8 nós, Guardião 07. Vente 07. 7 Alfa 36, ponto espera, 5836. Salvador, boa noite, voo no 6013, no ponto espera da 10, visão com tráfego na curta. Vicente, após a passagem do tráfego, ali mantenho no 6013. Após a passagem do tráfego, ali mantenho no 6013. Controle a Carcaju, controle Salvador, é o trip 52 no 6. Trip 52 no 6, controle. Autoriza o Vama Pro ali, a Carcaju, está presente. 52116, solicite ao centro Recife em 126.85, alterno 125.45. Salvador, boa noite, Papatango. Romeu, Papatango. Trip 52116, solicite ao centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 125.45, trip 52116. Romeu, Papatango, prossiga visual réia forte. Visual réia forte, o Romeu Papatango solicita a partir da 15ª milha ascensão para 2500 pés, variando essa altitude até 1000 pés no setor de 15 a 20 milhas afastado. Autorizado, Romeu Papatango. Entendi, autorizado, grato, Romeu Papatango. Uno 404, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamada estabilizada no localizador, 404. Juliette, desculpa, 0. Aguarde instruções. Curto 36, ali mantenho no 05836. Ali mantenho no 05836. Número 13, decolou o Zuno 6, chame controle em 119.35, uma boa noite. 119.35, boa noite, tá bom, já tá daqui a pouquinho. Deixa lá. Controle Salvador, boa noite, Zuno 6, decolado, nosso escudo. Zuno 6, contato radar, suba para nível 360, saída Gole. 360, subida Gole, Zuno 6. Olha. Salvador, TAM 3561 no táxi, 127 a bordo, 5 horas alternando com o fim. Indo pela pista no zero e voando direto lá para o pátio 4, ok? Sobre a cabeceira no zero, está autorizado prosseguir. Afirmativo, está livrando para a pista no zero e direto para o pátio 4. Afirmativo. Webjet 5836 decolou Zuno 8, chame controle em 119.35, boa noite. 1935, boa, 5836. Salvador, boa noite, Web 5836, decolado na Pucaru. 36, contato radar, suba para nível 330 na saída Puca. 330 na Puca, 536. Certo. 07, pode prosseguir, da presente. Voando direto, pátio do Graera, cruza no solo. Entre, direto, Graera. Torres, Salvador. Muito boa noite, Tan 3561 no próximo ponto de espera da 10 e pronto. 3561, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. O vento 80 graus, 10 nós, 3561. A linha decolou no 0, Tan 3561. Controlado, obrigado, boa noite. Boa noite, Guardião 0, 07. Aliás, gol 1404. 1404, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 226. Torre Salvador, gol 1404. 1404, boa noite, continue a aproximação no 0, vento 80 graus, 10 nós, 1404. Ok, tá baixada e travada, boa noite, Xarim. Tem livre pouso, pistão 0, no 404. 404. 3561, decolou aos 22. Chame controle em centro 1935, boa noite. Obrigado pelo apoio, boa noite. Nada. Torção 3561, transfere. 3561, contato radar, suba para nível 300 na saída da Gole. Para o 300, perfil da Gole, tá 3581. 3561. 70, mas ok, autorizado. Natal, nível 370, via pouso número 0. Decola pistão 0, curva esquerda, saída Tuca, Trovão, Itá. Frequência do controle 119, decimal 35, código 5119. Autorizado. Natal, 370, peso número 0, Tuca, Zipá, 1931. 5111, transponde para 362. Correto, nesta pressão do Metax. Tá, obrigado. Sanar 6310, coordenar Recife 390, por favor. Copia 35. Sim. Autorizado Recife, nível 350, via Presque 58, decola pistão 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, frequência do controle 119, decimal 35 e o código 5106. Sanar 6310, autorizado Recife 350, pela Perú 58, Puca Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 1935, 5106. Correto neste estacionamento táxi. Camarada. Olha, Salvador, boa noite. O FJ5810, cruza 180 para 150, informação Sierra. FJ5810, acione identificação, distribuir a chegada a Mari para 2000 pés, QNH 10010. Identificou, chegada a Mari para o 050, FJ5810. Negativo, web 5810 via para 2000 pés, o QNH 10010. 10010 via Mari para 2000, web 5836, passando 170. Afirmativo, Webjet 5836, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa noite. 5836. Boa noite. Corrigindo, 404, Solos 26, libera a direita, Sol 1219. 219, boa. Boa noite. Boa, uma parte 04, lembrando, boa noite. Bruno 404, táxi de Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, portão 5.